Pega aqui, a gente não tá no ar ainda, né? Pega essa paradinha ainda, né? Tá no ar então? Não, paradinha, não, ainda tá, não. Ah, beleza. Ô, Lelê, pega isso aqui, pega isso aqui, Lelê. Eu trouxe pra ti. Agora tá no ar. Tava me pedindo. Estamos no ar ao vivo para todo o sul do Brasil! Atlântida com o Pretinho Básico na casa do nosso ouvinte. É mais uma vez o Big, preço baixo todo dia, nos traz uma vez por mês na casa da nossa audiência. Não é mesmo, amiguinhos? Daqui a pouquinho, no ato da apresentação do Maurício Amaral, nós já vamos engatar a apresentação da dona da casa, que fez pasteizinhos pra gente. Aê! É, o pastel tá gostoso, hein, Pedro? Que maravilha, o show. O Pause gostou do pastel. Oh, o pastel tá, bom. Tá muito gostoso. O pastelzinho tá bom. Eu trouxe os enroladinhos também pra agregar aí, galera. Boa, Pause. Daqui a pouquinho a gente faz a distribuição dos enroladinhos. Então, Mr. P já tá com o mate na mão ali. Bem. Tamo beleza. Vamos também começar por ti, então, P. Boa tarde, Opa, Mr. boa tarde. Salienta-se aqui neste momento que já chegou a moda do cabelo espetado nos homens em Novo Hamburgo. O que que é o cabelo espetado? É o cabelo Neymar, é isso? Isso. Chegou aqui e o cabelo é uma tendência fortíssima. É forte, estão gastando bastante em gel. Mas tu percebe que só os bombados, né? Só os bombadinhos. Sim, também. Né? Tem que estar bombado pra usar o cabelo assim. Aliás, musculação, Mr. P. É o momento da musculação. Aliás, um dos bombados que tá aí no meio da galera e falou: ai, como o Mr. P é lindo. Olha! Mas o que é isso, rapaz? Mas é sério, eu tava lá fora, ouvi os comentários. Sabe que ele levantou a mão, inclusive. Os opostos se atraem. Que coisa, né? É verdade. E aí, Porazinho, tudo bem? Mas tudo ótimo, se melhorar, melhora. Tudo certo. Quem é que tá no estúdio lá, Rogerinho, sabe? É o Capu. Capu, dá um gásinho na trilha pra nós aí, Capu. Boa, aí, Capu. Fala, Cajezinho. E aí, beleza? Boa tarde. Beleza, boa tarde. Estamos aqui em Novo Hamburgo com o Potter também. E aí, boa Potter? Boa tarde, gente. Boa tarde. Maurício Amaral. Feliz da vida de estar aqui na casa da ouvinte Ruth. Obrigadão, Ruth, queria dizer pra Ruth e pra todo mundo, tua família, teus amigos, é isso, Ruth? Amigo dos filhos, tudo mais, é isso? Que o Maurício Amaral desceu de Bento Gonçalves. Ah, é verdade. Para estar aqui nesse momento conosco. Trouxe um suco de uva. Olha que beleza. Trouxe um suco de uva pra ti. Bonito esse, né? E o Mr. P veio de Joinville. Para estar conosco aqui. É demais. Deixar bem marcado que os dois não fazem mais do que a obrigação deles. É verdade, deles. Também é verdade. Pode, né? É bem verdade. Aqui, é bem verdade. Vamos apresentar a Estrela Móvel. Talvez vocês não conheçam a Estrela Móvel do Pretinho de hoje. É nosso querido homem colorado, Lelê! Que recepção calorosa. Calorosa, né, Lelê? Ainda mais em casa de colorado, né, Lelê? Desculpa, não sabia, não tinha nada que indicasse que não era. Isso aqui é perigoso, cara. Olha, isso aí é sonho antigo do Lelê botar o manto sagrado, aí é sonho antigo. Um dia ele vai realizar o sonho. Não, cara, eu já tenho o número suficiente de gente que usa a camisa da minha família. Já basta. E de amigos também, né? Sabe que é uma história bonita, né? A história da Ruth, né? Vamos apresentar a dona Ruth para a audiência. Dona Ruth, tudo bem, dona Ruth? Muito obrigado por participar da promoção, nos receber aqui na sua casa. Já tô dizendo que é nossa casa. Na sua casa com o Big, com os amigos e a família do Pretinho aqui. Qual é o seu sobrenome, dona Ruth? É Ruth Silva Munhoz. Ruth Silva Munhoz. Eu vou pedir pra aumentar um pouquinho o microfone da dona Ruth, Rogerinho, por favor. Fala mais assim, dona Ruth. Fala assim, alô. Fala alô, alô, dona. Fala alô. Alô, alô, alô. Dona alô. Ruth já tem uma certa idade pra estar brincando com o microfone. mas no jeito que ela segurou, mostra que tem. Que ainda tem história. Até amanhã. Muito bom. Quem sabe, Lelê, tu empresta também o fone pra dona Ruth, porque melhor que brincar com o microfone é brincar com o microfone e com o fone, que agora a senhora vai se ouvir, quer ver? Fala alô, dona Ruth. Alô. Mais pertinho. Pode botar mais pertinho da boca. Isso, dona Ruth. Aê. Dona Ruth, muito obrigado. Tá? Quem é a sua família? Quem é a sua família aí? Marido, filhos, como é que é? O William, que é o aniversariante. Aniversário, no teu aniversário, William. Para aí, mensagem do William no dia do aniversário. É que o meu aniversário não é hoje. Eu faço aniversário junto com o Potter, dia 31. Então tá, dia 31 a gente volta pra toda a William. Não, mas a história é a seguinte: a dona Ruth. Só um pouquinho, tu já conhecia o William de outros carnavais? Eu prefiro não falar aqui. Tá bom. Tá com ciúmes? Não vou expor minha vida. Peraí. Não comecem. Não comecem agora. Ô, Rogerinho, também me dá um pouquinho aí. É que é o seguinte, olha só, sério. A história é a seguinte: a dona Ruth, tá? Ela não é uma ouvinte assídua do Pretinho. Quem é? É o William. Ah. E aí ela, como uma boa mãe, mandou ela a frase. A frase dela foi a sorteada. E aí ela deu de presente. Ela deu de presente pro filho dela um Pretinho na casa. Exatamente. Não. Não, um programa. Ah, tá. Programa, rapaz. Te avisaram? Isso aí. Muito bom. Obrigado, obrigado. Tu faz toda uma história. Olha aqui, tu não te avisaram que tu vai ficar até o dia 31 aí, até o dia do aniversário. Sem problema. Tem uma caminha pra ti ali. Tem uma caminha pra ti ali. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o que a gente veio fazer aqui, que é fazer um programa, um Pretinho ao vivo na casa do nosso ouvinte, na casa da nossa audiência. É um prazer pra gente poder olhar a expressão de vocês, a cara de vocês, conhecer o ouvinte da gente. É muito legal isso, de verdade. E o Big nos proporciona este momento bacana em nossas carreiras. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Zero Hora, caça da França faz o primeiro disparo contra veículo pró-Kadhafi na Líbia. Tá tranquilo a coisa na Líbia, né, pessoal? Já cara, o que vocês acham? Vai ser um final de semana. Kadhafi, dona Ruth, o que a senhora, o Kadhafi, rapidamente assim, o Kadhafi. Entendeu? O nome já diz tudo. Kadhafi. Ah, bonita, né? A resposta. Tem um japonês amigo meu que eu perguntei, tá, e o Kadhafi? É Muammar o primeiro nome dele. Muammar, né? É. Muammar Gaddafi, um troço assim, né? E aí eu perguntei pro japonês, tá, e aí o Kadhafi japonês? Ele, tem que moler. Eu, aí Deus castigou e o terremoto morrer, rolou lá no Japão. Eu, não, mas aí, tem que mas, morrer, mas parece que ele tremeu antes de dar a resposta pro Fê. O que mais que tem aí, Maurício Amaral? Riozinho do Campeche, em Florianópolis. Depois do verão está impróprio para o banho. Olha, a advertência foi colocada no local perto da ponte e na margem esquerda em direção ao mar. Mas isso foi de ontem para hoje. Todo verão estava próprio. Não, mas é que o verão acumulou a quantidade de cocô. Vamos falar a palavra, cocô, né? Eu ia falar que aumenta o número de coliformes fecais. Coliformes fecal é cocô, né, cara? Mas é para as crianças entenderem também que aumentou o número de cocô, tá certo? Troca logo, tem um monte de merda lá no Riozinho. É, nós estamos na casa do ouvinte, pode ser que aqui a gente não use esse tipo de palavreado. Isso, né? Tá. Um monte de bosta. Cocô? Cocôzinho, coliformes. Cocô tá bom. Não, Obama, cocôzinho. Barack Obama visita a sede do Flamengo na manhã de amanhã, o Obama vai visitar o Flamengo. Olha que beleza. O clube planeja entregar camisa rubro-negra ao presidente dos Estados Unidos, camisa 10 do Flamengo. Mas eu vi foto do Vasco também, entregando camiseta pra ele, mas acho que a visita... Parece que o América do Rio vai entregar uma camiseta. Goitacasa agora vai entregar uma camiseta pro Barack Obama. Ah, cara, mas é que não é exatamente uma coisa... Eu fico triste, viu? Vou falar um pouco. Eu fico triste, eu vi ontem o Barack desfilando já, hoje, né? Desfilando pelas ruas do Rio e também encontrando criancinhas, e as criancinhas chorando, vendo Barack Obama. Né? Mas ele é um cara muito carismático. E vocês viram que... Mas pra tu pegar um mendigo no Rio de Janeiro com uma bandeira dos Estados Unidos na esquina... Não dá. É brabíssimo, né, cara? Não dá pra ver isso. Bom, o mendigo tá feliz da vida, ganhou 50 pila pra ficar segurando o bandeira. Vocês viram que essa história do caiu visto é lelê hispana. Não vai rolar essa história do caiu visto. Muito pior... Cara, depois que o Obama sair daqui, ele vai dizer, não tem visto pra brasileiro mais nenhum. Cara, só um pouquinho, vocês perderam o Lelê falando que é fonte quente, cara. Só tem a fonte quente. Não, o Obama saiu dos Estados Unidos, não, vou liberar o visto. Aí depois de 2 dias no Brasil, falei, não libera. Não libera o visto. Cara, que são tudo louco. Conheci os caras lá, não libera. Mudei de ideia. Esse lance do Obama de camisa de futebol, cara, pô, se tu bota um fardamentinho nele, ele é o clima total, jogador. Claro, é o Wilson Matias, né? O Wilson Matias. Não, o Obama foi 5 da manhã. Não xinga Obama, chamar o cara de Wilson Matias. Dá maravilha, maravilha. Dona Ruth, o que a senhora acha do Obama no Brasil, dona Ruth? Olha, como uma boa brasileira, eu acho que a gente deve curtir as coisas do nosso Brasil, né? Ó, viu? Vamos curtir a Dilma, então. Olha, eu acho que a dona... Até porque hoje é a hora que cada foi cantado o hino nacional. Não sei se vocês notaram que a esposa dele não colocou as mãos em posição de sentido e ficou segurando ele, então... Ela ficou segurando o quê, dona? Dona Ruth. Segurando as mãos. Porra, não, o nome dela curioso. É Ruth. Eu esqueci. Novo Hamburgo, porra. Eu ainda sou. Novo Hamburgo, na casa do ouvinte, com o Big, o Pretinho na casa do ouvinte. A dona Ruth está nos recebendo hoje aqui. É que assim, eu ainda trago sequelas de uma vida desregrada que eu levei durante muito tempo. É o velho porã, dona Ruth. Senhora, pessoal. É o velho porã. A senhora tem que ter um pouco de paciência comigo. O que que ela tava segurando? Eu fiquei curioso. Quando a gente canta o hino nacional, a gente se posiciona em posição de sentido. Sim. E ela estava segurando as mãos. Estava então, rezando. Rezando. Ah, Será que ela estava tentando fazer xixi? Mas o hino nacional americano ou brasileiro? Eu, os dois, né? Os dois. A senhora bebeu, não? Desde que vocês anunciaram, eu tomei algumas cachaças. Dona Ruth, desde que a gente falou que vem aqui. Não vou negar. Que maravilha, cara. E o último destaque aqui do Clique RBS, neste momento, ao vivo, estamos mesmo aqui dentro do Clique RBS. Mulher do futuro. Elas querem mais prazer e menos culpa. Vamos! Se as avós e bisavós cresceram com o tabu da virgindade e das proibições, né, no sexo, e as mães viveram na prática a revolução sexual, o que caberá às próximas gerações, Meu Dona Ruth? Meu Deus do céu! Vamos ouvir a Dona Ruth agora. A gente sabe agora que hoje em dia o bicho tá pegando, Dona Ruth. A pessoa tá com pressa, acha que o mundo vai acabar. Tem até as 7, Dona Ruth, por favor. Não, até as 7 é meio longo daí, né, Bi? Até as 6:17, Dona Ruth. É, vamos pular a senhora criou parte, suas, né? A senhora tem filhas, Dona Ruth? Não. Só filhos. Só sorte a sua, né, Dona Ruth? Sorte. Que criar filha deve ser mais complicado. Por quê, rapaz? Criar filha deve ser mais complicado. O que é a culpa? A consciência. Não, não, olha o que disse a Dona Ruth. Eu fico com pena é das namoradas. Nossa senhora. A senhora já assimilou a pancada, né, Dona Ruth? Claro. Isso quer dizer, então, que a senhora criou monstrinhos. Não, é que as gurias é que estão mais liberal, né? Pobre dos seus filhos. Hoje em dia é a mulherada que ataca, é isso, Dona Ruth? É, com certeza. Aqui foi assim, mas é Dona isso, Ruth. Mas pegaram teus filhos. Pegaram os meus filhos. Geralmente é assim, pessoal meio sem atitude, a mulherada vai pra cima, né? É. Não, não sem atitude no sentido de que estão ali de sangue doce. Acho que aí foi uma crítica do Fetter aos seus filhos, não sei se você percebeu. Não, não, porque eu também sou assim. Eu também sou assim de sangue doce. Eu tô ali curtindo a festa e pá. Hoje eu sou casado, sou homem muito bem casado, mas quando eu não era casado, eu ia lá, curtia a festa e tal, e daqui a pouco a mulherada caía em cima de mim. Eu nem tava aí. Era assim mesmo? Não, não era assim. Tô tentando me iludir. Não era assim. O Twitter do Pretinho tá transmitindo o Pretinho Básico na casa do ouvinte ao vivo. Não mais. O Almir acabou de assumir ali. Bom, a gente tá tentando fazer uma Twitch Cam. Quando tiver on, a gente avisa. Tá, beleza. Tá no teu? Qual é o teu, Frotinha? Frotinha underline PB. Tweet vídeo do Pretinho no Frotinha underline PB aqui em Novo Hamburgo, na casa da Dona Ruth. No Twitter do Pretinho Básico, Pretinho underline Básico, tá ali a foto da Dona Ruth passando. Boa! Vamos dar uma girada aí. Infelizmente, nem no sábado a gente escapa desta praga. O mundo não para, né? Chamada Fotos do Dia! Eu vou pegar um pastelzinho ali. Pega o meu pastel aqui, ó. Fotos do Dia. Ô meu galo. Pretinho Básico com KG. O galo foi pegar um pastel ali. Traz pra mim. Nossa senhora! Tô de louco, hein? 8:56, Lindsay Lohan leva os irmãos a jogo de basquete. Pô, mas que cedo o jogo de basquete. Conseguiu fazer uma coisa normal ali. Às 8 da manhã, acho que ela tava virada, né, Leo? Eu acho que ela tava virada, né, cara? Que 8 da manhã. A senhora já foi algum jogo de basquete, Dona Ruth? Não. 8? Deu, Lelê. Pergunta do Lelê. Pergunta caiu. Resposta negativa. Assisto pela TV, mas. Vão enlouquecer na Ruth hoje. Pela TV. Tu gosta de basquete, Lelê? Não, já. Não. Não. Ah, tá não. Bom. Deu, Lelê? Vai. Também não. 10:41, Sophie e Charlotte. Sophie. Maravilhosa. Sophie Charlotte experimenta sandálias em loja carioca. Maravilhosa. Não foi uma, né? Foram umas 27 sandálias diferentes. Quem é a Sophie Charlotte? A Sophie Charlotte é uma das melhores atrizes da sua geração. Mas você que ela é brasileira, Sophie Charlotte? Ela é uma menina que deve ter uns 19 anos. Ela é namorada do Malvino Salvador. Do grande nosso amigo. Grande Malvino Salvador. Namorada de quem? Do Malvino Salvador. Malvino, grande Malvino Salvador! O Malvino Salvador, que acho que no Planeta Atlântico no passado. Tava lá, maquiado, bem maquiado. Ele toda hora no banheiro. Tá, beleza. Tava com caganeira. Dona Ruth, antes de comprar essa sandália aí, quantos a senhora experimentou até decidir por esse modelo aí? Ainda mais aqui em Novo Hamburgo. Mas com a idade que ela tem, imagina. Como assim, Bi? Não, mas desde que ela é menina, quantas sandálias ela já experimentou? Não, é isso que eu tô nesse dizendo. Caso, nesse caso, pra comprar essa. Não repara, dona Ruth vai bater. Ele dormiu pouco. Com certeza pouco. Experimentei várias. É, umas 12, assim, é. É, né? As 12. Maurício é assim também, experimenta um monte antes de. Aí tu experimenta 12, não leva da loja que tu experimenta. E a vendedora pobre, coitada, encaixota tudo e bota pra prateleira. Aí tu vai comprar na loja do lado. Meu que coisa Deus. Séria. A dona Ruth é assim. Vendedor de calçado é trainee pra trabalhar em cemitério como coveiro, né? 12h38, Fiorella Matei. Devia saber quem é. Maravilhosa. Quem é essa aí? Maravilhosa. Essa, tu devia saber. Vai tomar banho. Maravilhosa. Mas eu nunca ouvi falar nessa. Fiorella Matei mostra as pernas em inauguração de loja. É. Olha! Se mostra é porque tem uma mostrana. Belas pernas. É. Da onde é que veio? Cara, ela é aquela loira alta que apresenta o vídeo show. Cara. Ah. Maravilhosa. Vai, eu não vejo. Ela namora com o filho do Sveiter, do Luiz Sveiter. Como é que você sabe que ela é alta? Que agora é presidente do TRE do Rio de Janeiro. Não, do TJD do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter. A última vez que eu vi o vídeo show era Cissa Guimarães que apresentava. E o Miguel fala bela, né? 14h22, Karina Bach e Natália Rodrigues vão ao cinema em São Paulo. Maravilhoso. É só o que tem pra fazer em São Paulo, é ir no cinema, né? O pessoal do Rio vai pra praia, o pessoal de São Paulo vai pro... parece que tava chovendo, vai pro cinema, né? É Karina triste Bach, ser paulista. Pelo amor de Deus. Foram ver Bruno Sofistinha. 16h14, Mirella Santos cai na gargalhada em almoço com a amiga. Essa Mirella Santos. Cara, esse troço é ridículo, porque não tem como contestar, a gente não sabe se aconteceu ou não, entendeu, cara? Não acredita nos Tu apresenta os destaques do clique e eu não me meto. Eu apresento os flatos, tu não te mete. Vamos combinar assim? Pode ser? Bonito, cara. Finalmente, hein, Cagê? Finalmente. Ó, o Cagê se revoltou. Virou machinho. Tá bem, vai. E agora, questão de. 10 minutos atrás, não mais do que isso. 6:10, a gente já tava aqui agora. 10 minutos atrás. Cagê recebe um torpedo. Não mais do que isso. Era 6:11, Cagê. 10. De férias, Leandra Leal passeia de bicicleta. Oh, maravilhado, Leandra Leal. Maravilhado. Maravilhoso. Olha os golfe preto aí, cuidado. Leandra Leal. Leandra Leal. Fica a dica, né? Golfe preto, Leal. Tempra branco, cuidado. Eu não vou dizer nada, mas a Leandra Leal... eu pegava. Atenção, pessoal. Bom, disse então. Eu acabou disse, dizendo. Eu acabei dizendo. Eu sempre acabo dizendo, cara. E a mãe da Leandra Leal não é uma veterana? A mãe da Leandra Leal, não. Ei, não ei. Tá de jeito nenhum. Não, peraí. Quem é a mãe da Leandra Leal? É a Ângela Leal. Ângela Leal, te lembra? Pelo amor. Péssima. E o pai é o Roberto Leal, né? Vamos dar uma girada aí, Mr. P. O que é que tem? Já aí? Eu? Claro, rapaz. Vem de Joinville pra cá, pra quê? Pra ficar olhando. É, na realidade eu gostaria, tá bom? Não, vamos. Dois portugueses chegam ao Brasil e vão direto numa lanchonete. Oh, coisa boa. Tá com fome. Comeu mil folhas. Um olha pro outro. O que é que vamos estar a pedir nesse momento, meu caro Joaquim? Aí o Joaquim responde. Ora, pois, não sei muito bem ao certo, mas pelo que está ali a dizer no letreiro, diz que aqui existe muito cachorro quente, quentinho. Vamos a pedir dois. Pediram dois. Quando vieram, um olhou pro outro e disse... Ora, pois, viste que dentro a parte do cachorro que colocar é... Tem que rir. Desde que goste, né, cara? Muito bom, muito e bom. E que entenda também, né, Pio? Eu gostei, eu gostei. Para o rabo, gostei. Né? Botar o rabo do cachorro. Olha só, a gente então, você colocou... sabe que lá em casa, eu já contei, eu vou contar, eu vou ter que postar uma hora dessa no blog, dos três cachorros que eu tenho, sim, dois... Tem um, né? Zoológico, três cachorros, dois gatos, uma tartaruga e um passarinho. Obrigado. Eu sei. E o peixe? E a perereca. É, o peixe, todos os peixinhos morrem. Oh. Peixinho morre. Mas eles ficam na água, né? Tu sabe, né? Facilita, né? Mas qual é o peixe que tu tem lá, Pi? Peixe espada. Tem um peixe espada no aquário. E aí eu ia dizer, eu vou. Pô, exótico. Olha, tio, eu tenho um mini poodle. Quando o bicho ele se sente. Peraí, não! Que isso? E depois sou eu que puxo o trenó, né, Pi? Eu vou trazer este mini poodle pessoalmente aqui pra vocês, na casa da dona Ruth. E aí vocês vão gritar, tu é gay, quando ele ficar naquela situação. Olha, o troço é forte. Ah, entendi. Tá certo que ele é mini, mas arrasta no chão, tio. Sim, porque ele é pequenininho, né? Aí fica fácil. Ah, não. Dizem que fica parelho. Tem perninha curta, né? Se perninha curta. É, aí é fácil. Quero ver, chão, quero ver com as pernas. Confunde. Eu quero ver, na real. Vamos dar uma girada. Dona Ruth! A Dona Ruth aí, Dona Ruth. Tá precisando dar uma dormidinha. Cutuca a Dona Ruth, Dona Ruth, a senhora quer dar uma dormidinha, Dona Ruth. Dona Ruth tá com os olhos vidrados, assim, baratinho. O filho da Dona Ruth vai falar. Ela acabou de falar que tu é um vagabundo, que tu maltrata as mulheres, agora fala tudo da tua mãe. Eu cheguei esses dias 7 da manhã e ela chegou no meu quarto e disse que não tava conseguindo dormir, que tava preocupada e coisa, mas vai dormir. Pronto. E daí ela chegou e me fez essa surpresa aí. Pô, que por isso que ela conseguia dormir. Que beleza. A minha mãe nunca levou um programa de rádio lá em casa pra eu ver, cara. Por isso que eu tô com sono. Graças a Deus. Na verdade, não é a mãe que dá presente pro filho, geralmente é o pai, né? O pai dá presente pro filho. Não sei. Agora, Dona Ruth, a senhora tá gostando, Dona Ruth, da nossa participação, da nossa presença aqui na sua casa, Dona Ruth? Tô adorando. Tô vendo, a gente percebe. A gente percebe. Na realidade, eu comecei a curtir vocês. Agora, 10 minutos atrás. Porque o William faz muito tempo que ele acompanha o programa de vocês. Já foi em alguns shows, alguns eventos. Certo. E aí mesmo a gente assim, começa a ouvir e aprende a gostar. A senhora não estava conferindo com o Jota Quest, com o Paralamas, que ele foi, e a senhora acha que esse daqui pareceu um desses. Benito de Paula. Mas eu acho que se Dona Ruth tirar o fone, vai conseguir falar mais rápido. Não, Dona Ruth, tirar o fone, ela fala normal. Pode ser aquelas entrevistas, aquelas entrevistas rapidinhas assim pra Dona Ruth? Bate bola, Dona Ruth. Um ator. Tony Ramos. Uma atriz. Eu. Maravilhosa. A senhora é atriz, Dona Ruth. Talvez uma das melhores atrizes de Novo Mundo. Da sua geração. Da nova geração. Mas a prova que é uma atriz está aqui, ó. É verdade. É coisa. Está aqui. A gente passa atuando o dia todo, né? Olha, gostei muito da sua frase, Dona Ruth. Agora a senhora me ganhou. Filosófica. Agora a senhora me ganhou. Tira o óculos por um pouquinho. Isso. Não, bota o óculos. Deixa o óculos melhor. Deixa o óculos, obrigado. O que mais ping-pong, Dona Ruth, aí? O sabonete. Pronto. Lux, vai no não. Lux. Oh, Lux. Um corte de carne. Não como carne. Ah, É mesmo? Ô, Dona Ruth, que beleza. Um churrasquinho, não. Legal. Quer dizer que o pastelzinho, a senhora que nem minha sogra, né? Faz pastelzinho, mas come salada. Sério. E a última pergunta: se fosse pra escolher entre os dois, qual dos dois você escolheria? Porã ou Mr. P? Não faz isso. Mas por que isso? Qual é mais o teu estilo, assim? Eu só... Deixa eu responder. A Dona Ruth é casada. Não, é só pra saber o estilo de homem. Só um pouquinho, antes da resposta. É o estilo de... Não tem antes da resposta. Quem? Mr. P ou Porã? Eu não ia escolher nenhum. Não, tem que escolher. Não, deixa eu... Tem que escolher. Cara, não, porque pode. Eu recebi todos vocês aqui não, e todos não vocês são importantes. Não boa, isso, Dona não. Ruth, é muita elegância. Não é o Pi ou o Porã, é o estilo do Porã ou o estilo do Pi? Mais gordinho ou mais magrinho, é isso aí. Mais forte ou mais... Mais safado ou muito mais safado. Isso, com anéis ou sem anéis. Como eu não como carne, né? Então... O Mr. P. Vai o eu assim. Vai pegar onzinho. Gostei. Eu acho que a Dona Ruth tá preparada pra ler uma piada, né? Acho que ela tá preparada. Deixa eu só pra não perder o gancho. Fala. Sabe que quando a gente tava chegando aqui, eu fui cumprimentar a Dona Ruth, né? E o marido ficou com ciúme, cara. Mas como é que não, né, Porã? Tu é gostoso, Porã. Eu peguei na mão da Dona Ruth. Pô, prazer tá aqui na sua casa. Ó, vai é que tu é lascivo, Porã. Vai com calma aí, Magrão. Tu é lascivo, Porã. Tu acha mesmo? Tu é lascivo, Porã. Porã, qualquer homem casado que vê a tua aproximação com a mulher... Deve ficar preocupado. Treme na base, Porã. Se assusta. Deve ficar preocupado. É um urso chegando perto da tua mulher, né? Não é pouca coisa. E aí o cara pensa que o mundo tá errado, porque o mundo começa a virar em slow motion, que o Porã chega, né? Pode ser uma piada, Dona Ruth? Piada da Ruth! Apoio! Instrumentos musicais, Caio! Compre hoje mesmo uma gaita Caio de boca! Vai, dona Ruth. É só ler. A dona Ruth está reclamando que a letra tá muito pequenininha. Amarelou. Não é só eu. O Caxia também reclama. Essa letrinha aí não dá. Essa letrinha não dá. Não vai dar, né, dona? Uma piada da sua própria lavra, dona Ruth. Aí vocês me pegaram. Mas a chave de papagaio, todo mundo sabe uma de papagaio. Dona Ruth, qual é a sua ocupação, dona Ruth? Eu sou massoterapeuta. Massoterapeuta, que beleza, dona Ruth. E... a senhora faz a alegria de muita gente, né? Porque as pessoas sofrem com as dores, né? É, a senhora faz terapia com o Lelê, massas, por exemplo. O Lelê tem problema de coluna. Não, tem vários problemas. Tem hérnia de disco. Mas o de coluna é o... Eu vi o disco dele esses dias tocando, achei bonito, comprei um. O disco do Lelê? É. Qual o disco? O CD. O CD. Olha, Magnata! Deixou o CD também, mas a hérnia do disco do Lelê. Eu acho que a dona Ruth não só bebeu. Dona Ruth é inteligente demais, ela já tá lá na frente, cara. É que dona Ruth ouviu o CD. Três, não é uma, são três hérnias de disco. Gravou o disco, e acústico. É um CD triplo. Olha, é um ao vivo, um acústico, um day studio. Vocês vão enlouquecer, dona Ruth. Segunda-feira ela vai no shopping aqui no Hamburgo e vai pedir o último lançamento da banda Hérnia. Que é a banda de metal, né? Nossa. Aquela banda que tem o Lelê como vocalista, a banda Hérnia, aí que deu. Eu quero dizer que eu gostei muito da dona Ruth. Todo mundo gostou, cara. Todo mundo gostou. Olha o pause aí. Só dá um toquezinho que a gente combinou que a gente ia falar, cara, que nesse momento tá rolando aquela parada da lua, né? Ah, é. A gente está Que horas, Maurício? Mas muitas pessoas que estão nos ouvindo podem ver a lua. Vou tocar pra lua agora, Magnata. 6h21. Você tá vendo a lua, pause? Não, 6h30 agora. Já passou. 6h20 o momento. Tá subindo. Geralmente ela sobe. Parece que ela vai ficar a noite inteira ali. Faz a volta. Se não nublar. Eu vou ali tocar um reggae pra lua agora. Ô, meu, vamos fazer os classificados do Pretinho. Manda bala aí, Capu. É verdade. É clá, clá. São duas ofertas que a nossa audiência envia pra gente. A gente faz a mão aqui de vender os produtos. Parceiro aqui tá vendendo um Cadete Bordeaux. Adoro o Cadete. Segundo dono, impecável. 1.896. Eita! É boa essa marca aí. Essa safra do Cadete tá muito boa. 96 com vidro, trava, limpador e desembaçador traseiro. O contato é renata@brasiliaguaiba.com.br. Ela tá pedindo 12.500 e o carro está em Cachoeira do Sul. Mas o e-mail ficou confuso, né, Magnata? Tá vendendo um Cadete, tá pedindo uma e-mail da Brasília. Tá em Guaíba e o carro tá em Cachoeira. Tá meio louca essa mina. O e-mail, renata@brasiliaguaiba.com.br. Que loucura, hein? Mais uma oferta aqui, mando este e-mail para ver se consigo vender o apartamento do meu pai. Motivo da venda é que meu pai mora no Rio de Janeiro e fica complicado ele manter o AP morando longe. No Rio? O AP é na Bela Vista, em Porto Alegre, tem 3 dormitórios, 1 suíte, dependência de empregado, é o único apartamento do andar, ensolarado e arejado o dia todo. Ainda tem box para 2 carros e é perto da Praça da Encol. 1 milhão, isso aí. Interessados em enviar e-mail para apbelavista@gmail.com que eu passo mais informações. Beleza. apbelavista@hotmail.com. Certo, mano? Certo. Show do intervalo, certo. A gente volta daqui a pouquinho aqui ao vivo da casa da dona Ruth em Novo Hamburgo. Ei, vai voltar, voltou. Hã? Ô, meu, hã? Faz o merchan aí, peraí. Vai voltar, voltou. Acho que voltou, hein? Não voltou, fica tranquilo. Voltou? Não. Pode ficar tranquilo, querido. Fala mal do Potter. O Potter é chato pra caralho. Estamos de volta ao vivo da casa da dona Ruth aqui em Novo Hamburgo. Fazendo o Pretinho Básico com o barulho aí, auditório. Na casa do ouvinte. Vamos fazer barulho. Boa, muito bom, deixa eu só trocar rapidamente. Claro, não, a gente tem tempo, cara. Temos tempo, até as 19 horas vamos bem aqui. Tá rolando a Twitchcam do Pretinho, ali no Pretinho Básico. Entra no Pretinho, no Básico, tem um link pra Twitchcam ao vivo. Isso aqui que eu tô segurando na mão é Guaraná. Shampoo. Boa. Sabe aqueles copos de cerveja de shampoo? É o que o Potter tem na mão. Boa, muito bem. Vamos fazer o bola nas costas aí, doutor Alceu. Vai, Capu! Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, e o Novo Hamburgo empatou com o Inter, doutor Peter. Nós estamos em Novo Hamburgo, estamos, né, em Novo Hamburgo, é verdade, doutor Alceu. É, acabou de estragar tudo, doutor Alceu, porque eles não sabiam ainda. Qual é o grito da guerra do Noia? Noia! Sempre tem um borracho, né, cara? Muito bom, velho. Sempre muito tem um bom, borracho, cara, que canta, né, que é impressionante. Muito bom. E em Santa Catarina, o Criciúma enviou três. Acabou por dois, é, dá pra ver. Como é que é, doutor Alceu? Santa Catarina, mano. O Criciúma. O senhor tá comendo pastelzinho, né, doutor? Não vou negar, doutor. Não vai negar, né, doutor Alceu? Tá na frente da Twitch Can. Opa, desculpa. Senta aqui. E amanhã tem o Grêmio, né, doutor Cabelo? Tem, né, doutor Alceu? Doutor Mena, qual é o planejamento? É, evidentemente, né, que a ideia é fazermos uma bela apresentação amanhã, né? E eu estou aqui fascinado pela dona Ruth, né? Que é uma mulher que planeja a roupa que veste, as unhas que pinta, né? E a casa que decora. Parabéns, dona Ruth, né? Pela família, né? Pelo envolvimento da vizinhança. O doutor Meira é gostou muito, né, dos pastelzinhos, né? Ah, um pastelzinho tá bem fritinho, bom, né? Bem fritinho, né? E casquinha torradinha ao redor. Ah, né? Boa, uma delícia mesmo, né? Um abraço a todos e aos gremistas presentes, né? São inúmeros, não são? É evidente que são, né? D'Alessandro! Sinto aqui! Campeão Colorado, D'Alessandro! Cala a torcida do Colorado! Viu que os três levantaram, né? Não, foi mais... Ele gritou mais alto. É, né? Vocês que tá, assim... O Peter tá com o microfone e gritou mais alto. É. Era isso, doutor Peter. Obrigado, doutor Alceu, pela sua participação aqui. O grande sucesso do preço baixo todo dia do Big ficou ainda maior. O Big baixou o preço de 2.000 produtos, depois de 5.000 produtos, e agora já são 7.000 produtos com preços ainda mais baixos todo o dia, todos os dias. Você maravilha, compra muito mais produtos pelo mesmo preço de ontem, hoje e amanhã. O preço baixo todo dia é um sucesso absoluto. Afinal, enquanto o Big tem 7.000 produtos com preços ainda mais baixos todo dia, os outros supermercados têm meia dúzia de ofertas válidas por um ou dois dias. A dona de casa, como a dona Ruth, já comprovou que é de verdade, não é só marketing, não é propaganda, é preço baixo todo dia mesmo. É ou não é, dona Ruth? É! Aê, é, dona Ruth! Dona Ruth, eu vou meiar esse aqui com a senhora. Vou meiar esse aqui com a senhora. Eu vou falar. Ter certeza que eu vou falar. A dona Ruth tá num trago. Tá num trago, numa. Olha, trago federal. Numa água federal. Uma água. Não, é verdade. Daqui a pouco ela vai vomitar e vai falar, sabe o quê? Olha a minha roupa. Sim, mas olha aqui, ó. Tá vomitada. Mas dona o próprio Ruth filho diz que chega às 7 da manhã em casa, tá a mãe tá acordada. Preocupado o quê na noite? Bebeu? Com um copo de uísque na mão. E aí, meu filho? Coisa louca. Vai dormir um pouquinho. A dona Ruth parece a Renata Sorrá naquela novela. A Heleninha, a Heleninha. Heleninha. Mas quando nova. Quando nova. A dona Ruth, a senhora não pode permitir, tem que botar pra rua. Vocês estão esculhambando aí a dona Ruth. Mas ele tá com razão. Olha só, tem uma coisa pra contar pra vocês e a galera que acessa o blog do Pretinho, que faz do blog do Pretinho, o blog mais lido do sul do Brasil. O nosso, a nossa sessão Tenso já foi habitada pelo William. O aniversário. O filho da dona Ruth está lá no nosso blog na sessão Tenso. Ele tá tenso. Que momento era aquele, William? Situação, conta pra nós aí. Foi na reunião dançante. Era tu, cara! Lógico! Que loucura, velho. Aqui em Novo Hamburgo, né? Aqui em Novo Hamburgo. Na Velfarre, né? Isso aí. Tava eu e minha namorada aí, cara. Que coisa, bora, tiraram uma foto e eu. Era a mesma tenso, namorada? Não tava tenso. Mas não tava tenso. Era a mesma namorada de hoje? É a mesma. Tá, é, isso aí. E olha a cara dela, repercutiu olha a cara. Pra ele tá tenso, ele, a namorada. É a mesma de 6 anos atrás. Aê, bonito. Peraí. O casamento, fala quando? Coitado. 6 anos enrolando já, cara? Tem que enrolar 10. Que isso, Lelê? Fala, Pi, não, fala não, é com a namorada. Tem que ter certeza. Vamos falar com a namorada dele, por favor. Que é a nora da dona Rui. Isso. Qual é o nome da nora? Franciele. Franciele, perguntas para a Franciele a partir desse até momento. Até quando ele vai te enrolar, Franciele? Bota a da parede. Ele disse que fecharia 10 anos. Meu Deus do céu! Estamos no sétimo. Franciele, deixa eu falar uma coisa. E ela responde aí, sorrindo. Tem um problema. Feliz. Ela falou 7, ele falou 6. Ele 6, é. É que vai fechar 7 agora em novembro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora em novembro. Essa é a mulher. Agora em novembro. vai fazer sete. Você, mas isso aí é porque ela tá 6 anos pra ela tá acelerando. Em novembro faz 7, em maio faz 8. Eu acho que. E assim, que daqui a pouco fechou os 10, né? Acho que vocês não perceberam, mas eu acredito que ela passou a noite bebendo com a dona Rui. Não. Acho que não. Acho que eu só queria. Só queria deixar um recado de um homem mais maduro, né? Do que ele tem o dobro da idade do William. Atenção, pessoal, um recado do homem maduro. Hoje em dia as relações duram em média 10 anos. Pois é. Bom, vai ficar meio na cara. Vai ficar meio na cara. Quanto entendeu? Tempo tá com a Rodaica? É, 9 anos e meio. 9 e meio. Rodaica. É. Primavera solteira, Rodaica. Primavera. É primavera. Enfim, tá, vamos acabar com esse assunto. Vamos deixar. Eu também não disse que eu quero casar até lá também. Hashtag tenso. A gente tava vindo pra cá e tinha, sabe esses casais? Agora eu vou ter que casar, né? Esses casais que fazem foto, né? Produzem foto. Tinha um casal produzindo foto de casamento, uma noiva e um noivo no laçador ali, né? Aí a gente passou, baixei o vidro e o Potter gritou, Adu! Pro noivo. Você sabe que quando vocês passaram, 10 minutos depois eu passei e eles já estavam brigando. Já estavam brigando. Que coisa. Eu não quero essa posição, eu quero do outro lado. Agora vira o som, vira o balão, eu quero agora. Sim. Sabe que, assim que ontem, eu fui à noite ontem, e aí um cara chegou pra mim, e aí meu, beleza? Beleza. Tô com a minha esposa aqui na festa. Tá uma merda. Esposa. Foi aquilo que tu falou no pretinho, né? Na hora que tu falou, eu cheguei, meu coração chegou a bater mais forte. Deu uma dor. Óbvio, né? Não, cara, mas independe da parceria. Eu fui num casamento ontem com a minha mulher e eu e ela. Eu mas e ela casamento é outra coisa. Casamento é o seguinte. Interessa, é festa? Não, casamento é outra coisa. Porque as mulheres tudo se emocionam que alguém tá casando. Verdade. Elas olham assim, ai meu Deus. É verdade, Lelê. Uma aí coisa tá, é casamento, outra é balada. Tudo bem, mas eu quero dizer que eu fui o último a sair. Eu, minha mulher, fui o último. Mas não precisava de casamento, sabe? Eu também já fui o último a sair de casamento, inclusive, e casamento teu, Lelê. Sabia. Só um pouquinho. Porque ficou com ela o tempo inteiro. Inclusive, num dos teus casamentos. Parceiro, é aí que tá. Num dos teus casamentos, a gente foi os últimos a sair. Não, e o segundo, acho. Já fui o último a sair de casamento, inclusive teu, Lelê. Vários casamentos. Eu já fui o último a sair, cara. Vamos com calma, gente. E o último a sair quer dizer que é bom? Claro que não, tá bom. Quer dizer que a festa tava boa. É o que paga a conta, não, né? Caso, paga a luz. No caso do Lelê, como ele era padrinho, pode ser o último. É, e uma. Posso contar? Eu também já fui o último. Não. Vamos voltar pro material. Vai daí, KG. O casal se despede no aeroporto e a esposa diz. Isso é uma piada, KG. Sim. A esposa diz para o marido: sempre fico preocupada com as suas viagens de negócios, querido. Bobagem, meu bem. Estarei de volta mais cedo do que você pensa. Justamente é isso que me preocupa. Ai, acontece, né, pessoal? Acontece. Destaque do Clique RBS hoje, a mulherada tá com pressa. Eu fico pensando se a mulherada tá com pressa e se vai piorar o troço de daqui pra diante. Pessoal, o Porã tá pensando. Daqui pra diante o troço vai piorar ou melhorar, dependendo do ponto de vista. Mas tá, não tá ruim. Pessoal, tá bom? Tá em dúvida. Cara, olha. Tá bom, pô. Vai ser uma loucura é esse que mundo. Tu parou de beber, vai virar uma Sodoma e Gomorra. Que é isso, Porã? Porã. Aí dois amigos conversam. É piada? Velha. Piada. É uma piada, velha. Piada velha do Porã! Apoio! Procurando um homem! Agência de Relacionamentos Cássio Pinto! Muito bom. Dois amigos conversando no bar. Ah, cara, eu descobri que o meu filho é viado. Pá, cara, sério? Que tragédia, hein? Ai, nem me fala, o pior é que ele fugiu com o Pedrão, o amor da minha vida. Mais um. Dois soldados conversam no quartel. Pô, sabe que eu sempre quis servir no exército, né? Pô, é mesmo? Por quê? Ah, sou solteiro, né? Eu gosto de guerra. Ah, eu também sempre quis estar aqui. Ah, que ótimo, por quê? Porque eu sou casado e gosto de paz. Mais um. Vou acreditar nessa aqui que não, o doutor mais um, né, KG? Mais um. Segunda-feira, o sujeito acorda e liga pro chefe. Seu doutor, hoje não vai dar pra trabalhar, tá? Por que não, Genésio? Puta, Genésio. Porque hoje não tem condição, doutor. Ah, não, greve de ônibus de novo? Não é greve de ônibus, não, doutor. É greve dos motoristas. Mas, não, agora deu. Chega, Agora deu. Vamos ouvir o Lelê, vai Lelê. Na aula de geografia... É piada também, Lelê. É uma piadinha. Boa, Lelê, boa. Na aula de geografia, professor... Peraí. Fala mais baixinho, dona Ruth. É que eu tô sem fome. Dona Ruth tá quase. Ô, dona Ruth, a senhora podia... Não. Bota ele, presta teu fone pro Lelê. Presta o fone, pega aí. Pega. Não, vai tranquilo, Lelê. Na aula de geografia, a professora pergunta... Carlinhos, me dê 3 provas de que a Terra é redonda. Depois de pensar um pouco, ele responde... Bem, o livro diz que é, meu pai diz que é, e a senhora também diz que é. Então, a Terra é redonda, né? Não, olha, muito bom, Lelê. É. Muito bom, Lelê. É verdade? O melhor cara, em ti. A produção é cara. Só me dá piada boa, né? Não, sabe o que é? É a altitude. Uma coisa é produzir o pretinho no nível do mar, outra coisa é na altitude. É, Novo Hamburgo aqui é complicado. Altitude. Vem um histórico de piadas horrorosas que a produção me passa. Mas o Potter pensou assim, cara. Ah, isso aí, tu tem que passar por isso. Tem que saber contar. Não vai chutar o copo, Potter. O Potter hoje é um dos mais importantes do Brasil. Potter, ensina pra ele, Potter, como é que é? Na aula de geografia, a professora pergunta: Carlinhos, me dê 3 provas de que a Terra é redonda. Calma, não acabou? Calma, não acabou ainda. No meio da piada, os caras estão se dobrando de diversão. Pode pensar um pouquinho, Carlinhos, olha, a professora responde: Bem, o livro diz que é, meu pai diz que é, e a senhora também diz que é, então é. É uma questão de vírgula, né? Vírgula. Posso dar uma cantadinha? Vai na cantada aí, vai. Uma cantada. Cantada do Potter! Apoio! Quero ver. Antigripal Tefu! Agora solteira. Nas versões Tefu noite e Tefu dia! Solteira, vai na solteira, Potter. Aqui. Vem cá, opa. Solteira. Vem cá. Aqui é solteira. Solteira, não é solteira. Ali é solteira. Não é solteira, Luiz. Na hora da... Tu é solteira? Então tu... Márcia é solteira. Tá ficando só com cara? Só tem casado aqui. Joana é solteira. Aí chegou. Tá. Pergunta o nome dela, né, Potter? Maravilhosa. Ele sou eu e ela é tu. Na hora do ela, tu vai ler isso aqui com uma vozinha de mulher na noite, tá? Como é teu nome? Maria Laura. Maria, nome bonito, hein? Não tem Maria Laura feia, né? Não tem Maria Laura feia. Aí tu chega na Maria Laura e fala o seguinte: Eu quero ser um super-herói. Você tem algum nome? Superman? Iceman? Iron Man? O que você acha de Your Man? Pergunta pra ela. Não. Muito ruim, né? Vai naquela infalível. Vai na infalível. Chega, dona Ruth, presta atenção. Dona Ruth, aqui, ó. Dona Ruth, ali, o pote. Dona Ruth dormiu. Chega nela, na Maria Laura, e fala o seguinte: Dona Ruth, se beleza fosse bosta, tu estaria toda cagada. Pura ducha, essa é brava. E aí, dona Ruth? É, olha a cara dela. Essa é brava. Muito bom! Já fica sentadinha aqui comigo já. Que isso, rapaz? A Twitchcam mostrando tudo lá, né? Pô, ela vem mesmo. Não vem nada, Maria. Pode sentar aqui. Maria Laura não veio. Pode sentar aí, fica à vontade. Com a dona Ruth aí de noite. Né? Pode sentar aqui que o Porã não bebe, e aí pode chegar Blitz aí, batendo na gente, que não dá nada. Dá nada. Cara, tá quase na hora de acabar o programa. É verdade. Que pena, né, dona Ruth? Dona Ruth, tudo bem, dona Ruth? Certo? Acordou, dona Ruth. Dona Ruth, vamos dar uma voltinha lá fora. Que isso, Pause? Ô, Pause. Tem uma pracinha aqui do lado. Mostra pra levar o aí, tô afim, dá uma relaxada. Alguém falou com o marido da dona Ruth, né? Não, vamos lá. É verdade. Faz a mão, Pi. Seu Ruth. Faz a mão aí, Pi. Seu Ruth, por gentileza. Entrevista o seu Ruth. Seu Ruth. Aí, microfone com o seu Ruth. Seu Ruth, quantos anos de casado, seu Ruth? Nem se lembra mais. 12? Uns 12 anos. Faz 13 agora em dezembro. Tá, parei um pouquinho. Os filhos têm 28 e o outro tem 22. Vocês estão há 12 anos. O senhor tem certeza que o filho é seu, tanto um quanto o outro? Não, é de casa. Ah, outro. Esse é. Você tem certeza. O negócio é ter certeza que a gente tá criando, né? Ah, bonito. É quem cria. Muito bom. Pai é quem muito cria. Bem. Exatamente. Pai é quem cria e filma. É só o que ele faz. É isso aí. Pai é quem cria e filma. Claro. Ô, Maurício, vamos entregar os presentes. Antes muito de... filmado, né? Sim. Tem que ser documentado a coisa. Tá certo. É o Paulo Coelho de Novo Amor. É o documentado. Ele é a cara do Paulo Coelho. Né? Vamos cara, fazer a entrega dos presentes antes do Big. Antes de encerrar o programa, a gente quer presentear a dona Ruth aqui com esse checão do Big. Aqui é o checão! Dona Ruth acaba de ganhar. Checão. O cheque presente do Big aqui, dona Ruth. Que não, pra Twitch, não é nada, mas aí é tudo isso aí, né, dona Ruth? É tudo isso aí. E além disso, uma mochila da Atlântida recheada de prêmio. Parabéns, Maurício. Vira pra Twitch Cam lá agora o checão. Não precisa. Não, não precisa. Deixa o checão aqui. Tá bom. Esse aí então, dona Ruth, assim. Muito obrigado. Maurício, deixa assim. Só pra dar, o checão é só pra foto, viu? Porque é caro isso aí, a gente fica com a gente. É só pra tirar foto, ele volta com a gente. Então depois a gente volta. É só simbólico, né? Nem é simbólico. A senhora pode beber tudo se quiser. Todo esse checão aí, se a senhora quiser. Pode. A gente vai. Beber todo esse valor aqui. É pouco, né, dona Ruth? É pouco. Que água! Vai beber! Que trago, tá, dona Ruth? Big, me dá 200 pilos de dose. A gente trouxe o violeiro do Pretinho Básico. Ah, Cupim. Mauro Cupim. Mauro Cupim. O violeiro tá aqui, Magnata. A gente vai encerrar o programa de hoje com um número musical. É o grande Mauro Cupim da banda Badaway. Hein? Vai tocar o número musical. Dá um fone pro Cupim, por favor, cara. Isso, vai tocar aí. O quê, meu filho? Número musical. Eu acho que o Mr. P é o cara que acompanha o violeiro. Mr. P é o marido do violeiro. Faça as honras aí, por favor. Sou maridão. É verdade, obrigado. Mr. P é casado com o Cupim, né? Então vamos deixar que ele se entenda. Abraço ao povo de Joinville e saudações a vocês de São Cepé. Daqui a pouco estamos aí, eu e Mauro Cupim. Atenção, Pretinho Básico na sua casa. Direto no Morro da Casa de Dona Ruth. Todo o povo cantando a partir desse momento, dizendo: você é luz, é raio, estrela e lua. Agora você, manhã de sol. Opa! Meu iaia, meu ioiô. Que beleza! Você é o quê? Você é sim. E nunca. E nunca, meu não. Não, não, não. Oh. Quando tu louca, me deixa na boca, me ama. Agora você é luz, lá em cima, foi! Você é luz. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, eu nunca meu não. Bam, bam, bam. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Aí, só atenção, atenção, atenção, atenção. Foi numa festa gelo e Cuba livre. Uhul! E na vitrola o uísque acontou. Só melhora! A meia-luz do som de Johnny Rivers. Aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão. É legal, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da peça, num beijo então você se erguer. Só dona Ruth, só dona Ruth, só dona Ruth, foi! A minha fantasia. Agora, agora! O mundo era você. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, o sonho a mais não faz mal. De novo, só, eu perguntava. Só plateia, só plateia, vai, vai, vai! Muito bem, estamos encerrando o Pretinho Básico aqui na casa da dona Ruth em Novo Hamburgo, ao vivo para todo o sul do Brasil, nesta bela noite de sábado. Um bom final de semana para todo mundo. Voltaremos na segunda às 13 horas com o Pretinho Básico. Até aqui viemos com o Big, que nos trouxe para Novo Hamburgo, na casa da dona Ruth. Dona Ruth, muito obrigado, tá, dona Ruth? Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. E eu tô muito feliz por esse momento. E é uma surpresa conhecer vocês. Saber que vocês são pessoas muito legais. Adorei. Muito obrigado, dona Ruth. A gente também adorou. Obrigado, de verdade.